Gostaram do biribá? Uma suruba gastronômica. Essa música que a gente vai tocar agora é Lua de Luana. Ela participou do festival da UEFA. Muito obrigado. Muito obrigado.